Lembro que eu falei pro senhor de um rapaz que queria vir conversar com vós. Então ele veio aqui pra conversar com vós, pra ver se vós autorizava ou gravar. Ele tá falando sobre o amor, ele escutou a empregada dele falar. O que você veio fazer? Então, eu faço diálogo com os espíritos. Eu pergunto aos espíritos para nos ensinar como é que é a vida dos espíritos. E a gente aprende muito com o que os senhores têm a dizer da vida dos senhores. Saber? O seu trono. Vamos lá, então. Vou levar mais lá no seu trono. Lá dentro. Sim. Agora, pai, posso chamar a voz? Thank you. Que o outro menino viu, né? Que voz usava um anel, mas comprou um anel pra voz. Sim. Sim, ele falou que ele vai dar o cajado de voz também, tá? Ele usava muita coisa, mas tiraram dele. Mas então agora nós vamos pra voz. Posso pôr pra voz? Te traíram? Uhum. Ah, entendi. Posso pôr pra voz, seu anel? Dá licença. Onde que vai ficar? Nesse último dedo? Nesse dedo aqui? Esse? Certeza. Pode deixar. Mais ele tem as coisas, quanto mais ele tem as coisas, mais forte ele fica. Ah, pergunta pra ele por quê. Por quê? Por quê, seu Tatá? Que ele se aproxima de quem ele foi, né? Que ele se aproxime de quem ele era. Era um rei? Ele era rei. Era um chefe. Ele tinha as riquezas dele. Uhum. Tentaram tirar tudo dele. Seguindo. E deve ter ensinamento e conseguiu retornar. Exatamente. Sim, não como ele era. Com as mesmas forças e poder. Mais fácil do que vocês entenderem. Quer? Senta aqui. Então, vai, o moço vai conversar com o voz. Então, pra ver se voz autoriza ele fazer as coisas ou não. Seu Tata, a gente faz então esse diálogo com os espíritos. Gostaria de saber se o senhor autoriza a gente saber mais sobre a sua vida, sobre o mundo, sobre o mundo espiritual, seu trabalho, as funções do Exu, a razão de existir Exu na Terra. Essas perguntas, o senhor estaria disposto a nos ensinar? Sim, a gente já escutou bastante coisa do senhor empregado. Vou fazer outras perguntas diferentes. Se tiver os outros, o senhor responde. Então, ele ensina as pessoas o que ele pode, mas ele não pode ficar muito aqui. Entendi. O senhor sabe o tempo da Terra de uma hora? Esse tempo o senhor pode ficar? Tá bom, então. Seu... Sim. Eu sei, ela vai vir depois. Sim. Aqui dentro? Posso lá fora? Chama ela, então. Sim, ela vai passar e vai embora. Você quer só tem que passar e vai embora. Sim, ela virá. Você pode ir lá. Pode ir perguntando para ele. Então, seu Tata, eu vou continuar falando com o senhor, tá bom? Então, o senhor trabalha em qual... O senhor trabalha em qual área, assim, no mundo espiritual? Na linha do cemitério. Com as almas que não sabem seu caminho. Entendi. O senhor as leva para que não possam prejudicar as pessoas. Uhum. Então, qual que é o significado desse nome, Tata Caveira? Por que que o senhor se tornou Tata Caveira e não outro Exu? Você vai passar? devido à sua traição. Ah, tá certo. E a forma com que fizeram o senhor parte do mundo. Sim. Teve um outro que ficou abalado, vai casa. O grande pai que lhe ensinou, lhe deu o nome para que pudesse trabalhar. Falou pra mim. Era um outro caveira? Estou esperando. Ele falou pra mim. Quanto mais? Ele falou que é eterno. O pai de todos. Mais alguns dias ele vai. Sim. Deu aviso ele, cara. Ah, só um minuto. Ele tá perguntando pela dama. Deixa eu. Por favor. Basicamente, a pombogira que chegou, como ela chama? Maria Padilha do Cabaré. Maria Padilha do Cabaré. Uhum. E ele estava pedindo que ela viesse. Isso. Sempre que ele vier, ela tem que vir também. Ele está dizendo que sempre que ele vier, que ela venha? Isso. Que é pra ele, sempre que ele estiver aqui, é pra ela vir, nem que seja só pra ela passar, pra cumprimentar ele. Ah. Que ela só veio passar, que o que ela já veio fazer foi, né, quinta-feira, com medo. Ela cuidar. Ela já fez. Já fez, então. Isso, pra saber passar. A próxima vez que você vier, eu vou te dar um presente, tá? Pode ser? Posso me dizer? Eu vou te dar. É uma coisa que você quer, você pediu pra sua menina, ela falou. Com a sua licença, não pode ir. Não achando, eu encontrei e eu vou trazer, eu vou comprar. Vou trazer pra você, pra ver se você vier. Como que é? Você pode repetir, por favor? Dentro do possível, voltar sempre. Os moços da casa? Agradar você. Esqueceram. Quando precisar, me chame, mas me chame e faço. Uhum. De tirar a louça. Pode deixar. É, eu tenho. Agora, depois que vai dar uma semana boa também, tenho vindo aqui também. O senhor compensa eles de fazer alguma coisa? Não peço nada. Nada. Tá, peraí, vou chamar ele. Peço apenas a proteção, as coisas, né? Então. Ele tá aqui falando com você. Comigo? É. Dá licença. Boa noite, meu irmão. Só vou tocar. Tudo bem, dona Maria Padilha? Satisfação conhecê-la, viu? Gosto de pessoas. Gosto muito das pessoas. Gosto de pessoas que vêm. Levar lá fora. Não pessoas que vêm, pedem as coisas. Isso é uma coisa de. É mesmo. Só que nós temos. Eu estou esperando que ninguém pediu as coisas. Eu disse. E agora eu não vou ter. É mesmo? Estou só esperando. Pediram-lhe as coisas? Eu fiz o que me pediram. E não voltou mais? A senhora respondeu o pedido da pessoa? Não, viram até agora. Estou esperando. A senhora pediu que voltasse? Mas eu espero. Eu não tenho pressa. A senhora não tem pressa? Pressa das pessoas. Eu queria que tivesse dado uma outra vela. Pronto, só isso? É. Com a sua licença, dona Maria Padilha. Então, senhor Tata Caveira, o senhor estava falando? Bom, agora eu estou. Como sempre, não, vim visitar você aqui mesmo, que eu não. Ah, assim, deixa eu ver. Você tem um charuto para o senhor Tata? Tem. Ele tá pedindo. Tá, eu vou acender pra ele. Só vem. Já não tá tarde? Sim, meu trabalho eu já fiz. Já fez? Qual que era o seu trabalho? Sim. Pode ser dito? O que eu tinha que fazer, vim dar um recado pra essa menina. Ah. que ela estava me deixando de lado, eu tava lá. Derrubei ela duas vezes. Duas vezes? Até ela me atender. Deixar ela vir trabalhar. Ela criamos quantas vezes caiu. Tá certo. Quantas vezes mais eu tinha que derrubar? Ai. Nossa. Acordou agora? Acordou. Desculpa, seu doutor. Tá certo. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença, viu? Quando eu tiver que vir para trabalhar, eu tô. Quando tiver que vir fazer, eu faço. Não, não chamo muito, não. Deixa eu acender, dá licença, tá? Deixa eu Não dá pra ver? Não. Tem luz aqui? Tem ali, ó. Tem outra cabeça, peraí. Ah, tá aqui não. É preto? É. Então tá bom. Você prefere preto. Onde você pegou ele? Embaixo da cadeira? Não. Não, é esse daí, né? Tá certo. Não, tá certo. Vê se ele quer alguma coisa, ele tá falando. Sr. Tatá, o senhor já vai acender o charuto de voz, tá? Vamos, Sr. Tatá. Mas viu o que o seu Eden fez? Que o Eden, o Chimirim fez? Queimou tudo que nós deixamos aqui pra ele? Nossa, isso aqui. Ele é terrível, né? Ele queria o brinquedo dele, acho que agora queimou o brinquedo dele. Eu acho que isso aí é feio. Sim, ele fica atrás de vós. O charuto, seu filho. Charuto, eu tô cá. É, eu sei que ele fica escutando. Ele falou ontem que ele ficava aqui escutando. Muito bem. Posso andar aí. É, e agora? Agora vou ter que comprar outro carrinho pra ele, porque ele queimou o carrinho dele. Eu não vou dar mais fogo perto dele, não. Ele vai ficar sem? Coitado. Tadinho. Entendi. Ah, entendi. É que ele adora brincar com fogo, né? Já viu, né? Agora o moço então vai continuar conversando com vós, tá? Ele foi feito no fogo, né? Ei, Brasinha. Próxima vez eu converso com ele direito, hein? É, porque... Pra não repetir, né, velho? O senhor ia falar do significado. Está faltando. Está faltando alguma coisa. O que está faltando para vós? O que está faltando? A bebida de vós? Vós quer bebida? Ele falou assim, tá faltando alguma coisa. Uhum. Daí ela falou assim, o que tá faltando? Daí ele falou, quem fez a pergunta fui eu. Joga fora, essa vida melhor. Mas joga fora, por favor. Só um minutinho, você tá bom. Vou dar bebida. Ali, vai. Não dá lugar pra tomar. Eu tô limpinho. Você perguntou pra você, né? Acho que perguntou pra você, né? Tá faltando, tá faltando alguma coisa? Tá perguntando pra ela. Né? Ela falou assim... O que tá faltando? Ele falou, perguntei pra você. Perguntou pra você? Não, pra ela. Pra ela. Ah, tá perguntando. Ele dizia assim, fui eu que perguntei, você vai perguntar pra mim. Ah. coisa aí pra não ficar ali, é melhor. Sim, é seu. Uhum. Esse é de voz. Esse é só de voz. Não é a. Não é. Não é a. Vamos comprar outro tipo de bebida para voz. Qual que ele gosta? Ele gosta de uísque? A voz gosta de uísque? Só falar bebida não é bom. Sempre tive mais vinho em casa. É uísque. Acho que é uísque. Uísque red. Red label. É. Mais cara ainda pro limbo, viu, seu Tata? É. Esse aí é mais fino ainda. Vamos começar com o uísque. Red label. Depois passa pro blue. Nós vamos dar uma bebida fina pra vós, tá bom? Vamos comprar. Não, não. Eu sou menino, né? Menino vai ter conhecimento. Sim. Ah, isso com certeza. Só de amanhã, pede, eu compro. Por quê? Porque não conhece? Hugo? Você vai pegar o. Mas não é, mas acho que eu tomo isso assim com o meu guardião. Eu acho que são entidades respeitáveis. Uhum. Não deve ficar pensando, não. Muito bem. O senhor estava falando o significado do nome Tata Caveira. O senhor pode continuar, por favor? Qual que é o significado? Não é o significado. Quem escolheu foi o grande pai. Entendi. A situação que foi enviado para esse mundo. Entendi. Ele era um rei e o anjo era uma caveira. Ele já contou para nós que ele foi traído pelo irmão dele. Uhum, traído. Queimado na fogueira. Ele foi queimado vivo. Por isso que ele ficou desse. Com o formato da caveira. Ah. Para os que podem me ver. Para os que podem vê-lo. Que aproveitem. Para os que podem ver, que aproveitem. Não sei se vão agradar. Mas se não agradar, veja. Não sabe se vai agradar se vê ele, mas se não agradar, fecha os olhos. Tá certo. Se vê o bode dele, não tenho medo. O Kleber já falou que o bode dele é um bode velho. E feio. Eita. O Kleber já ele tem um animal que anda com ele. Sim, body. É o bode. É o bode. É o bode. Bode branco? Não. O segundo Kleber é marrom. O Kleber falou que é um bode marrom. Marrom? E o Kleber quem que é? O Kleber. Sim, mas pra quem tá ouvindo. Ele é o dirigente espiritual da casa de oração. É. Acabou com o trabalho. Baiana Maria das Candeias. Tá. E. Ele sabe como sortar. Sim. Ele pode. Ele pode. Ele tem evidência, clarividência. Isso. Tá. Então, seu Tatá, na falange do Zexu, quem que tá acima do senhor? Acima, que é a linha do cemitério, ele que guarda a porta, né? A porta. Entrada. As linhas de cemitério existem há muitos caveiros. Eu sou chefe da linha do cemitério, tem várias caveiras. E ele é o chefe da entrada e saída do cemitério. Acima dele? Só a luz? Só a luz, né? A gente ouve dizer que o Exu Caveira, que normalmente está acima do Tata Caveira, não é assim? Pelo que o senhor falou, não. Está acima dentro do cemitério e o senhor guarda a porta. Acima daí dele, só a luz. Entendi. Como é que faz para chegar num cargo tão alto? Ele disse que ele foi um rei, né? E devido à importância dele, e a força dele, o grande pai deu esse poder a ele, né? Porque ele foi traído e ele teve muita raiva e ele foi para as trevas. E o pai resgatou e deu essa oportunidade para ele poder se redimir. De todas as raivas dele. De todas as raivas, por isso que ele tira, ele colhe as almas, ele que traz as almas. Ele que traz e leva nas almas. Exu Caveira é o maioral. Ele é maioral dentro do cemitério. Entendi. Então? Não passa por ele no portão. Acho que o Caveira manda dentro do cemitério. Ele manda na entrada e na saída do portão. Então, existe esse respeito, mas se for para comparar em nível de evolução e de força, pode muito bem ser que o senhor, como Tata Caveira, pode ter muito mais força espiritual do que um Exu Caveira, por exemplo. Proporcionou para eles. Proporcionou, né? A eles a terem, limita ou não a eles terem. Entendi. Todos têm as forças nas funções deles. Alguns preferem as trevas. E ele prefere a escuridão. Mas eu faço bem. Sim. Mas ele faz o quê? Foi a condição de estar aqui. Foi a condição que o Pai Maior deu pra ele. De estar aqui. De estar aqui. Ele prefere a escuridão do que as trevas pra ele poder. Mas, o seu Tata, qual que é a diferença entre as trevas e a escuridão? Escuridão tem poderes e vê o caminho. Isso. As trevas não enxergam, não. Quando o senhor bate o pé assim, por que, que o senhor faz assim? Quando ele está irritado. É. Para frente, isso aqui baixou. Agora ele está irritado, ele faz movimento para descarregar. Mas aí a hora que o senhor descarrega, não pega na gente que está sentado no chão? Vai tudo. Você acha que pode pegar? Eu acho que não. Então não pega. Por aqui, não vai ficar muito claro pra ele. Entendi. Como disse o meu empregado. Como disse o meu avô, a barreira está na mente. As trevas são nossa mente. As trevas são nossa mente. Nossa mente. Tá certo. Seu Tata Caveira, existe guerra entre falanges de Exus? Aceitam os seus deveres e querem ser todos iguais a eles. Não aceito o dever. Como já aconteceu disso? Já, o senhor falou que existe guerra, porque já, né? O senhor pode dar um exemplo? Quando há guerra, é porque ele já perdeu a ligação com o Pai Maior. Isso. Daí eles voltam para as trevas sem poder nenhum. Sem poder enxergar. Alguns vão para as casas de pessoas que trabalham com o mal. Conseguem superar os vícios e os maldades que já fizeram em outras vidas. Não consegue segurar, se conter isso. Daquela necessidade de praticar aquilo que praticava antes. Isso. E assim quebra de vez o acordo com o grande Pai. Quebra de vez. Quebrado, né? Quebrado o acordo, nunca mais volta nas trevas. Nossa. Quer ver que a pessoa não quer mesmo, né? É. Mas podia ter oportunidade, né? Se eu tratar de se reformar, todo mundo tem uma segunda chance, não tem? Faz sentido. Ele, porque ele já tinha vivido com uma pessoa. Morreu e teve a chance de virar Exu. Teve a sua segunda chance. Que foi virar Exu. É. Não soube aproveitar, ele não vai ter a terceira. Exatamente. Ele já teve duas. Ah, entendi. Prejudicam o corpo da pessoa. Da pessoa levando as trevas que é desse lado, né? Que tem as coisas ruins para esse lado. São bebida, drogas. Essas pessoas sabem que o mal está sendo feito. Elas sabem que o mal está sendo feito. Não fazem nada para essas pessoas. Nas quais esses Exus que abandonaram a lei se encostam, sabe que eles vêm do mal e não faz nada para afastar. É. Então a presença deles do lado faz mal para o corpo físico. Sim. Muitos acabam em tragédias. Acabam em tragédia. Nossa. Pois é preciso deixar o vício da maldade tomar em conta de sua mente. Que eles deixaram os vícios da maldade tomar conta da mente. essas, né, essas, né, almas perdidas vão ficar com alguém até sugar até a última energia da pessoa. Eles vão ficar. Então como é que faz para uma pessoa se subtrair da influência dos maus espíritos? Quer dizer que ele, como ele não está mais nesse mundo, ele no caso faz o bem e tem o poder para fazer o mal. Ah. Se acostumar, né, no caso, no caso acostumar. Se o médium acostumar a entidade a fazer o mal, a levar as pessoas. A receber trabalho que faz mal para os outros. Vai ser ruim para a entidade. Vai ser ruim para a entidade. Médium também. Vai mais para o médium do que para a entidade. A entidade não está mais aqui, né? Nesse mundo. Vai ser ruim para ele, mas para o médium também, né? Sim. Vai ser ruim. E é o que eles falam no final. E eles podem fazer o que eles quiserem, porque eles não estão mais aqui, mas a cobrança vai vir. Tanto para eles quanto para o médium. Mas se alguém chega aqui hoje, o seu tatá, e fala assim, olha, eu quero que o senhor estrague o casamento de fulano por mim, e daí o menino fala assim, tá bom, venha lá, paga aí uns R$200, eu vou chamar o seu tatá caveira, daí a gente faz essa maldade pro outro. Então o senhor está dizendo que se o menino se predispor a fazer isso, o senhor aceita, só que daí ele que vai pagar. Sim, o senhor também vai pagar. O senhor vai pagar. Sim, o senhor não vai doer mais nada. O senhor não tem mais o que perder, o que o senhor tinha já foi tirado. É apenas um acordo de pai. Isso. Um acordo com o grande pai, apenas. Se não... Ah, entendi. Então, o que impede o senhor de ser um espírito das trevas hoje... É o acordo com o Pai Maior. Praticar o bem e a justiça. Mas quando o senhor fala assim, eu não tenho nada a perder porque eu não estou encarnado, se o senhor aceitar esse trabalho, fazer o mal e acabar com aquele casamento, se não é da lei, então o senhor tem que ser demovido do cargo de Exu, de lei. É como se tivesse quebrado o acordo com o grande pai, não é? Sim. Sim, entendi. Então hoje o senhor não aceitaria esse tipo de trabalho. Mesmo que o Hugo chamasse e falasse, o Caveira vai fazer, o senhor não aceitaria. A mente que eu trabalho com o moço aceita isso. É o Hugo, né? Ele não aceitaria isso. Entendi. Ele é ruim, né? Ele é ruim, não dá sem ir por ele, não é isso, não. Por ele não tem isso, não. Dizendo que pela, o médium, o médium, por ele faria, porque ele é assim, ele, né? Só que ele tem muita fé, como nas entidades, eles conseguem fazer, colocar ideias na cabeça do médium, de justiça, né? De justiça, e com isso está doutrinando, fazendo com que ele não aceite, ele não aceita essas coisas. Ah, entendi. Aí não chega nem a pedir pra eles. Porque é, lógico. E eles mesmos já põem na cabeça do médico que não é pra aceitar isso. Entendi. Entendi, então. Querendo o poder que poderia ter se fosse uma mente boa. O seu irmão fez isso, hoje ele não pode estar nesse poder porque ele fez maldade. Então o senhor falou que... Isso. Então o senhor falou assim... Te inveja. Pois não queria trabalhar para ter as coisas. Queria ser rei. Te inveja todo mundo, não queria trabalhar para ter as coisas, queria ser rei. Como o senhor foi? Isso. Então vamos começar. O senhor tinha uma moça e ele, no senhor tentou, queria ter as coisas que ele tinha, sem trabalhar. Só que daí a ação dele deixou as portas abertas para o inimigo vir, entrar e invadir. E aí queimou o rei. Queimou o reino inteiro. E ele também teve uma morte dolorosa. Só que lá atrás, antes que a gente não esqueça, lá atrás ele falou assim que se alguém vier falar com o Hugo e colocar na cabeça dele. Pois não, você tá falando. Pode ver. Tem palminha? É. Colocar na, se alguém vier colocar na cabeça do Hugo que fazer mal, chame o Tatá, e ele chamar, o Tatá até pega o trabalho e faz o mal. Mas não deixa barato. Isso. Vai atrás da pessoa. E pediu pra fazer o mal. E o senhor vai atrás da pessoa e daí o senhor faz o quê? Não vai deixar prejudicar seu menino. Não vai deixar prejudicar, porque ele está na mente dele. Ele vai atrás da pessoa, dá uma mexidinha com as coisas dela. Só que a pessoa também tem um Exu. E aí? E aí que o senhor vai estar na sua razão e o Exu não pode fazer muita coisa. É isso? Nossa! Assim o pai vai saber que é uma maldição, vai tirar o Exu de perto e a pessoa vai ficar vulnerável à sua maldição? Isso. Ah, traiu a confiança do menino mal. Ah, é, ué? Tá certo. Se ele tivesse um Exu... Pedisse ao Exu. E não aqui pro senhor. É. Traiu confiança do Exu, então não merece. Cara. Então o senhor já até aceita o trabalho pro mal pra ver o circo pegando fogo mesmo, pra depois ir lá e a pessoa aprender que não se faz isso. Não é que o senhor é um espírito ainda. A pessoa só aprende quando o circo pega fogo. É, só aprende pelo nada, Zé. Não sei o que ele falou. Mas é um menino muito bom, mas aprontou muito. Influenciado pelas coisas ruins. Tipo, levado pelas más influências. Sim. Acabou na brasa, literalmente. É, o brasinha. É. Que vem no Hugo. É. Uhum. Entendi. Então... Ele aceitou a luz como vocês a escuridão. Isso quer dizer que ele está mais num grau acima do Exu, o Exu Mirim? Ah, tá certo. A luz de vocês é a escuridão. Uhum. As trevas estão abaixo da escuridão. Tá, entendi. Tá certo. Sua fé no grande pai é grande boa. O céu está escuro neste momento e o grande pai continua nele. Sim. E ele é a luz maior. Também vive na escuridão. O céu está escuro agora. E mesmo assim o pai está lá. E a luz, a luz maior, a grande luz, e mesmo assim vive na escuridão. O céu agora não está escuro? É. E ele está lá agora. Ah, esse bloqueio na cabeça das pessoas que traz muitas coisas ruins. Achar que treva e escuridão é a mesma coisa. Isso. E o senhor está explicando que não é. Na escuridão a gente ainda vê. Sim, uhum. Mas os que têm ensinamento e conseguem amar a luz do dia. Se a luz do dia fecharem os olhos, estarão onde? Na escuridão. No escuro. Se tiver na luz do dia e fechar os olhos, você vai estar na escuridão. Mas a luz é só que presente. A luz continua presente. Sim. É a mesma coisa. Se você está na escuridão e você tem um ensinamento, você tem a fé, você consegue caminhar, porque a luz sua é a sua fé. Ah, a sua fé é a sua luz que te guia no escuro. Exatamente. Porque o bloqueio é muito grande na mente das pessoas. Bloqueio do achar que escuridão entrega em uma coisa, falta de fé. Isso é uma evolução muito grande para não ter medo. Uma evolução muito grande para não ter medo quando se está no escuro. Sim. Quando se está no escuro. Ah. O cérebro já permitiu a passar. Quando todo mundo está no escuro, você acha que coisa ruim vai vir? Coisa ruim é. Por conta de experiências passadas. É, o cérebro já está condicionado a achar que escuro não é coisa ruim. Se conseguir achar luz na escuridão, o Pai Maior te livrará dos medos e te mostrará o caminho. E te mostrará o caminho. Olha. Essa. Nossa. Entendi. E. O que adianta dormir com a luz acesa se a mente, está pensando em tragédias? Se você estiver no escuro, se eu estiver no escuro e estiver feliz, com a minha moça tomando bebida. A luz vai trabalhar. Então, se você estiver no escuro com a sua moça tomando sua bebida, a luz vai atrapalhando. É. Concorda? E ele está dizendo que também não é, o que adianta você estar com a luz acesa se sua cabeça está pensando em tragédia. Então, se você estiver no escuro, estiver feliz com a sua moça tomando uma bebida, a luz vai atrapalhando. Ah, entendi. Você está com a luz acesa, já. Ah, entendi. É, então ele está querendo dizer que quem gosta de andar no escuro é. Já está lá mesmo porque não gosta da luz. Sim. Tá vendo? Diz que não. Né? Se você estiver na luz, na escuridão, com a mente aberta, com a sua felicidade exposta, se você está com sua cabeça bem, né? Feliz. Com a fé, feliz, não importa se está a luz claro, ou a escuridão, você vai estar bem. Ah, entendi. Daí ele explicou então que o Exu viver na escuridão não quer dizer Que ele seja um espírito trevoso. Isso. Porque ele pode estar muito bem feliz lá, como estaria na luz, porque o que define a felicidade é o que você faz, o que você é. É isso. O que a sua mente determina. É isso aí, seu? Existem trevosos que não seguem a lei do grande pai. Esses não conseguem chegar. Eles não têm esse caminho. Pagado. O grande pai apaga as luzes e a escuridão. Ficam-se todos nas trevas. Quando conseguem chegar a este plano, entendeu? Eles deixam esses espíritos trevosos, né? Eles nem sempre, eles não gostam da luz, eles não conseguem enxergar a luz. É. Então, mesmo que o grande pai queira dar a luz para eles não querem, eles preferem ficar encostado em alguém e sugar só a energia e acabar levando as pessoas junto com eles. Porque se eu tratar a luz também é responsabilidade, não é? Tipo, passar das trevas para a escuridão, você tem a luz da informação que te causa a proposta da responsabilidade de acertar os seus erros passados e servir alguém, como é que é isso? Sim. Então, o senhor está dizendo que nem todos querem responsabilidade. Eles querem continuar aquilo que faziam em vida. Continuar sendo mal. Sendo mal, fazer o mal, viver disso. Só saberá enxergar quem puder ver com os olhos fechados. Isso. E serão felizes como quando havia luz. Porque a paz vai estar nele, né? Se ele trouxer a paz na sua mente. Ah, sim. A paz vai estar nele se ele trouxer a paz na mente. Uhum. E mesmo na escuridão. E de olhos fechados, ele vai estar enxergando. Isso. Só antes da gente continuar, seu Tata Caveira, o senhor vem... o senhor trabalha para qual orixá? Especificamente, que eu não perguntei, não posso esquecer de perguntar isso. A luz do mundo. Grande Pai das Terras. Grande Pai das Terras. Senhor das Barras, que também teve sua traição e acabou com nós. Mas como era de muita luz, ficou acima junto com o grande Pai. Entendi. Entendi. Então o senhor vem com o orixá Omulu, que também foi traído, mas ele tinha tanta luz que ele continuou sendo orixá. Isso. É? Ele comanda todas as terras. Ele comando as terras. Dentro e fora do cemitério. Dentro e fora do cemitério. Então, tudo bem. Agora, a gente ouve falar que vocês nunca trabalham sozinhos, sobretudo quando vêm para a Terra para trabalhar na hora da incorporação com um médium. É assim mesmo? Vocês trabalham sozinhos, mas vêm acompanhados. Os orixás e o grande pai sempre acompanham. Você com qualquer coisa, você está sozinho agora. Com qualquer coisa, você está sozinho agora? Não. Então, o senhor fala que assim, agora no caso eu estou acompanhado por alguma entidade que trabalha comigo. E nós aqui também. Tem contato com você, né? É. Não, não é da linha dele. Tem escrito aqui, não. Você tem esse show que não é da linha dele. Que sempre te acompanha de acordo com a sua fé. Ah, entendi. Você sabe, não, você achou que sim. Eles vestem roupa clara. Eles vestem roupa clara. Veste roupa clara e um chapéu? Sim, eu acho que o senhor deve estar falando do seu tiriri. Ele bebe um pouco. Ah, já sei. Não fica em vibração. Ah, não é, é o baiano. Não é da mesma linha, ele quis dizer que não é que não é caveira. Se veste de branco, é o Zé Pilintra. Zé Pilintra, você tem o seu Zé? Uhum. É o seu Zé, seu Tata? Ele bebe demais. Bebe demais? Deve ser, ou deve ser o baiano. Ou é o Zé Pilintra ou é o baiano, porque os dois... Não, mas na hora que você falou tiriri, eu pensei no seu Zé Pilintra, na hora que você falou que tem a roupa branca no cartão. É, mas o baiano, acho que não. Acho que o baiano também. Está aqui, mas não entra na sua casa, está agradecendo por a gente ter lembrado dele. Sim. não entra na sua casa. Nesta casa ele entra. Ah, ele entrou na casa do menino, mas não entrou aqui nessa sua casa. Claro, claro. Sim. Tá certo. Ele ajuda muitas pessoas. Com a energia dele, ele ajuda muitas pessoas, mas é que ele bebe demais. Ah, entendi. Então, deve ser, acho que não é o seu Zé Pirinta, deve ser o baiano. Qual que é a linha dele, seu Tatá? É uma linha escura, é seu Zé. É seu Zé. Seu Zé? Às vezes eu... Seu Zé, né? Seu Zé Pirinta. É que seu Zé, ele pode ser tanto dano. Sim, sim, pode ser, pode ser. Mas larga lá. Vim que tô pensando em larga da vida. Eita. Tá certo. Está agradecendo seu Zé pela visita. Ah, disse que ele é muito bom, né? Que agradece a visita. Isso. Então, assim, esse encontro que a gente está tendo hoje, por falar nisso, já que o senhor tocou nesse assunto, seu Tatá, o outro Tatá Caveira que eu conversei, antes do encontro, eu tive um desdobramento astral, fui lá no reino dele com o seu Tiriri e a gente conversou sobre o trabalho. Como é que foi com o senhor? Faz tempo que o senhor sabe desse encontro? Como é que foi? Você já tinha pedido com o menino, né? Já falei, tinha falado com o Hugo. Quando eu falei com o Hugo, ele já ficou sabendo. Já, e ele falou assim que porque ele tá sempre do lado, ele tá sempre, toda vez que pedem alguma coisa para ele, pedem. E o que, que o senhor pensou daí dessa proposta? O senhor falou, manda ele vir conversar comigo, nós vamos ver. Claro, claro. Sim, senhor. Ele pode dizer que sim, mas a palavra final é do senhor. Sim. Abaixo das matas. Ele está sempre na cabeça. Fica na cabeça. Quem toma conta é só o Penafio. O arqueiro? É. Toma conta dele. Navio. Quer ser abaixo da luz dele, né? Tá certo. Então a gente ficou sabendo dessa forma. Né? Tá certo. Agora, no caso, o senhor é um Exu de lei, o senhor trabalha na Umbanda. Como que o senhor... O que é a Umbanda para o senhor, como Exu? Ah, não trabalha nem para um lado nem para o outro, trabalha um tal pai maior. Então o senhor não tem religião? Não. Não tem religião. É, não trabalha nem para um lado nem para o outro, trabalha para onde o pai maior está, ele está. Então mesmo se alguém falar assim, ah, aqui eu toco um banda, mas no fundo não toca nada, então o senhor não vai lá. O senhor vai onde o pai maior está. Se ele acha, já está feito. Então, as pessoas confundem pai maior, e quando o senhor fala pai maior, o senhor quer dizer que é Oxalá. Então, quando Oxalá fala e pede, vocês seguem as ordens. E ele falar é... Falou, está feito. Falou, está feito. A pessoa cria uma determinada situação em que ela tem que partir antes do tempo que ela deveria ficar aqui na terra. Ah, isso. Aí o próprio pai Oxalá, Oxalá já cuidou de fazer a pessoa criar aquela situação para ela poder partir antes do momento. Se ele achar que deve partir, exatamente. A ordem tá feita, vocês executam aí no, na escuridão. Se alguém permitir, quando o senhor evoluir, qual que é o próximo nível de evolução sua, seu Tata Caveira? Para onde o senhor vai depois? Ou o senhor vai ficar sempre Exu? O que acontece? Sempre será Exu, não tem outra vida. Mas não... Sim, mas não passa às vezes pro lado direito da moeda, por exemplo. O senhor não vai, de repente, virar um caboclo, não evolui o Exu, às vezes não evolui para caboclo, ou às vezes pode até muito ter um Exu muito mais evoluído que um caboclo. A escuridão nunca será mais evoluída que a luz. Ah, como as trevas não são mais evoluídas que a escuridão. Foi isso que o senhor falou. É, faz sentido. Está dizendo que eles são das linhas. Ele está dizendo que eles não podem ser. Eles são Exus, eles são da linha da escuridão. Eles não têm como ir para outra linha. A única coisa que eles podem acontecer é para ir para as trevas. Ah, entendi. Entendeu? Regredindo, no caso. Hã? Regredindo, no caso. Regredindo, no caso. Porque as trevas é pior do que a escuridão. luz. Os que são da luz não vêm para a escuridão, porque as suas mentes são muito mais evoluídas. Já eram pessoas evoluídas enquanto em vida. Dá um exemplo de uma pessoa que é evoluída enquanto em vida. O que ela faz? Pessoas que foram que ajudaram as pessoas com esse de branco, mas que não pensaram pessoas que ajudaram os outros, como esse de branco, que ajudaram as pessoas pensando nelas e não neles. Quem é esse de branco? Ah, o... Esses que cuidam das pessoas. Ah, os médicos. Enfermeiro. É, enfermeiro também, né? Não vai esquecer dos enfermeiros, cara. Muitos deles. Ah, muitos ajudam, mas mesmo eles não ajudam, mas não gostam das pessoas, eles só querem estar bem. O bem que o senhor fala é o ganho que o dinheiro dá, posição social. Mas vocês veem tudo isso, né? Estamos aqui para isso. Esses são as trevas, talvez chegando a Exu. Tá bom. Seu Tatá, a gente está se aproximando do fim aqui. É, uma coisa que eu queria pedir para o senhor, é, eu estou vendo aí atrás do senhor um ponto riscado. É, dois círculos, quatro esferas, uma em cada ponta, e um tridente para baixo. Para o lado esquerdo, uma seta para baixo, direito, uma seta para cima, e lá em cima, um travessão de ponta-cabeça. O que quer dizer esse ponto? É uma proteção da casa seguindo a linha dos Exus que nela existem? Todos que estão aqui nesta casa trazem seus Exus. Muito arriscado de todos. Esse ponto então representa todos os Exus que, das pessoas que moram nessa casa. Também são médiuns, praticantes da religião, né? Sim. É o caso, né? Sim. E há então um ponto aí feito por vocês no astral, simbolizando essa união, seria isso? Sim. O que simboliza esse ponto? Sim, o ponto de todos os Exus simbolizando a proteção da casa. Aí, tá certo, então. Foi enviado o Kleber, isso aí. Ah, entendi. Tá certo, então. Agora... Que eles usam. Ah, que bom. Tá. Como também a moça dele. Então, agora, o senhor pode falar pra mim o que o senhor aprecia? Nas pessoas que às vezes até tem o Tatá Caveira como guardião da sua coroa, do seu caminho espiritual. O que o senhor mais gosta de ver no médium? Essas pessoas precisam cuidar de nós como se fossem. precisa cuidar deles como se fossem eles, né? Mesmo. Pessoa. É você cuidar do seu Exu como se fosse você mesmo, né? Como se eu estivesse cuidando de mim mesmo. É isso. Isso. Uhum. Que mais? Se você não se der o luxo, como terá o luxo? O que que diz? Se eles têm luxo, você também terá luxo. Isso, exatamente. Ah. E como é que faz, então? Aí a pessoa fala, tá, então agora eu sei, é uma coisa que eu quero fazer, cuidar do meu Exu. Como que a pessoa faz isso? Cada Exu quer uma coisa, tem que ter essa sintonia com o próprio Exu e descobrir, é isso? Sim. Ah, entendi. Se vocês estão presentes na nossa mente, nós sabemos como vocês gostam de ser tratados. Se tem a fé, tem alguém que nos ensina, sabe como proceder. Se tem a fé, como eles ensinam, sabe qual é o seu poder. Sabe como proceder? Isso. Ah. Se tem a fé como os senhores ensinam, sabe como proceder. A pessoa saberá como proceder. Muito bom. E o que, que o senhor então não gosta de ver numa pessoa religiosa, que sabe que o Espírito é verdadeiro, que existe? O que, que o senhor não gosta? A desconfiança de que eles existem. Entendi. Então, agora o senhor pode passar para a gente uma mensagem final? É, boa ideia. Se qualquer pessoa tem fé nos guardiões, por que desconfiar se vai conseguir ou não qualquer coisa? É isso mesmo. Apenas abra a mente, corra atrás do que quer, que o caminho eles abrem, os guardiões. Nossa, tá certo. Então, o senhor pode passar uma mensagem final do Tata Caveira para todos que nos ouvem, acompanham o diálogo com os espíritos, estão buscando crescer moralmente, intelectualmente, aprender. O que o senhor pode dizer a eles aí com uma palavra? Final. Todos que buscam a grandeza. Abram suas mentes e coloquem em prática. Abram suas mentes e coloquem em prática. A verdade. A verdade. Pois a traição só levarão as trevas. Pois a traição só os levarão às trevas. Graças a Deus. Ô, seu Tata Caveira, eu gostaria de agradecê-lo, viu? Muito obrigado pelo seu ensinamento, pelo seu tempo, por tudo aí que possibilitou não só a mim, mas as pessoas que acompanham esse meu trabalho, viu? Cuide do seu Exu. Cuidado do meu Exu. Sim, senhor. Muito obrigado. Oh, graças a Deus. Muito obrigado, viu, por tudo que o senhor fez aí pela gente, pelo tempo, por abrir a casa. E se Deus quiser, até uma próxima vez, viu? Passar o senhor aqui, Ricardo. Boa noite. Boa noite. O senhor quer que cante pra voz embora? Portão de ferro, cadeado de madeira. Portão de ferro, cadeado de madeira. Quem fechar o cemitério é o seu tatacameiro. Quem fechar o cemitério é o seu tatacameiro. Portão de ferro, cadeado de madeira. Portão de ferro, cadeado de madeira. Quem trancar o cemitério é o seu tatacameiro. Quem trancar o cemitério é o seu tatacameiro. Portão de ferro, cadeado de madeira. Portão de ferro, cadeado de madeira. Brasinho, vou aproveitar cê também pra fazer. O que você fez com seus brinquedos? Queimou tudo. Você queimou seus brinquedos. Chiu, né? Eu sei que o teu... Eu sei que o teu tá indo embora. Ele deixou você vir? Então, vai junto com ele. Então vai junto com ele, pra ele não ficar bravo. De novo tá fazendo festa? Ah, tava todo mundo conversando, tava fazendo festa, né? É, você tava vendo fogo, você tava achando que era festa. Ah, entendi. Ah, você tava brincando perto do fogo, seus brinquedos queimou. E agora? Você vai ficar sem brinquedo. Falou. Falou, que é pra você aprender. E agora? Tá, eu vou falar pro seu menino pegar outro pra você, tá bom? Mas daí você não põe perto do fogo pra brincar. Ah, você vai brincar assim na vela e explodiu. Ah, não tinha como mais acender. Queimou, ah, entendi. Mas então, ó, eu vou dar outro pra você, mas daí você não vai brincar na vela, tá bom? Então tá, se não der. Ah, tá. Então daí os docinhos podem pegar, mas não é pra pôr na vela também. Vai, eu vai, falei deixa. Pra ele que se era pra deixar você pegar também. Não, ele é bonzinho, não entra com ele, ele é pequenininho. Tá bom? Você viu que tem visita aqui hoje? Tem um moço. Ô, Brasinha. Ele tá perguntando se tem festa. Tudo bem, Brasinha? Como é que você tá? Ele tá aqui, ele tá na capa do tio, do Tatá. O seu Tatá tá aqui ainda? Tá indo embora. Mas fala pra ele ficar mais um pouco. Pra nós falar um pouquinho com você. Ah, se escapou. Ele escapou, por isso que tá. O tio tá indo embora. Ele escapou. O que tem o homem do chapéu? Ah, o homem do chapéu conta pro tio que ele escapou. Marabu. conta pro Tatá, ah, ele escapou da capa do Tatá. Ah, ele não gosta muito de você? Ah, você aprontando, né? Pondo fogo nas coisas dele. Ele falou que ia pegar você da próxima vez, se aprontar. Branzinha. Branzinha, fale pra mim, você conhece o Labareda? É, Chumirim? Com o menininho. Hã? Ele é outro que fica atacando fogo? Mas ele é muito agitado. É mais agitado? Você é menos agitado. Você brinca com ele? Ele... Fica acendendo e ele sai correndo. Acende e sai correndo. E ele fica lá porque ele não tem medo. Ele fica lá porque ele não tem medo. Ele é acende, o barzinho acende, sai correndo e o labaredo fica lá porque ele não tem medo. Mas o labaredo ele é mais velho que você, né? Mas menino mais grande? Você sempre vem abaixadinho assim? É porque eu fico atrás da capa. É porque ele fica atrás da capa? É. Você fica correndo muito, tio, velho. Quando ele deixa eu vir, daí eu posso brincar. Quando ele deixa você vir, daí você pode brincar. Uhum. Se não, ele bate em mim, que ele vem hoje, daí eu... Ele sai correndo. Senão ele bate quando eu colocar cajado, né? Ele tem que sair correndo. Nossa. Porque o rosto da capa conta pra ele. Que é o maior bom conta. Tem mais Exumirim aqui com você? Chumirim. Tem, ah, um, tem o Erê e o Erê acha que você vai brigar com ele? Mas é porque ele também gosta de pegar docinho. Porque ele gosta de pegar porque ele gosta de pegar o docinho. Você também gosta de pegar docinho, é? Mas que idade que você tem? Pequeno, ele não sabe, ele é bem pequeno. Ele não sabe essas coisas. Mas você gosta de brincar do que, Brasinho? Com os negocinhos pretos. Ele gosta de brincar com pobre. Eu coloco fogo no cabelo das meninas. Ele coloca fogo no cabelo das meninas. Ah, ele sai correndo. Isso é terrível, hein? O foguinho foi dar risada. Foguinho? O labareda? Fica dando risada. Coloca fogo na sala da avó. Coloca fogo na sala da avó. E sai correndo. A avó fica batendo com o pauzinho. Batendo com o pauzinho dela. A avó? Você. A gente ouve dizer que a Chumirim é encantado, nunca encarnou na Terra. É verdade? Aí cada um tem um guia que segue, né? No caso, ele segue o seu Tatá, no caso. Junto com o tio Nagá. Ah lá. Ele junto com o tio Nagá. No caso, vem com a energia do tio. Eu não conheço aqui. Mas ele não conhece aqui. Acho que ele nunca encarnou mesmo. Ah, você não conhece desse planeta? Não sei. Eu gosto de brincar com o negocinho desse. Mas é dele. Eu só gosto de brincar com o negocinho que acende, né? Uhum. Over, né? É. Nós vimos ontem. Uhum. Você tá com fogo em tudo. Até os carrinhos, né? Do brinquedo. Aí queimou um carrinho. Tem, então. Mas eu vou dar outro, mas depois você não queima mais, hein? Senão o tio vai ficar bravo. Aí o tio bate. Ele bate, não sei. Então tá bom. Você já vai embora? Eu vim aqui porque pra falar o tio pediu. Porque eu queimei as coisas. Ah. Você vai pedir desculpa, pedir outro. Eu pedi desculpa que queimou. E queria outro. Queria outro. Então eu vou comprar outro pra você, tá bom? Não é pra pôr no fogo, hein? Tá bom? Então tá bom. Ele tinha um estilingue? Né? Queimou o estilingue e o carrinho. É. Tá ali, né? Tá, só sobrou um pedaço do estilingue e o carrinho já foi pro... Mas é melhor ele vir aqui fora pra ele ir embora, né? Deixa, bem, eu trago pra você e ponho. Vamos sair ele fora. Vamos aqui fora pra você. Tá bom. Sair. Tá bom. O tio não vai descobrir. Tá, a gente me fala alto, tá bom? É, porque eu acho que eu devia aqui lá embora. Sai pra filmar. Tá, então isso. Você vai embora? Tá bom. Moço do chapéu, né? Ele tá sentado, só fica sentado. Ah, ele fala só sentado. Então tá, então vai. Tem, é, mas aquele lá não é pra você, aquele negocinho. É, é um negocinho, mas não é pra você. Tá acabando já. Tá acabando já. Não, não é pra acabar, é do tio. Não, não vai colocar nada. Não, esse aí não, esse aí é do tio, vai ficar bravo. Tá bom? Então tá bom. Vai. Então vai embora, vai com o tio, tá bom? Daí eu, quando eu trouxer o seu brinquedo, você vem pegar ele, mas não é pra pôr no fogo. É. Tá bom, bem? Tchau. Tchau, Berzinho. Tchau, viu? Tchau. Então vai, ó, se tem espaço pra você ir embora. Ele vai embora correndo, toda vez. Ele vai embora desse jeito. Nossa, então, ainda bem que ele tá grande. Ele vai correr, toda vez ele vai embora. Toda vez ele tá acabar. E aí, a hora que ele vem, ele chega, ele dá uma brecada? É. É, na verdade, todos os guias do Hugo, ele não empurra pra trás, né? Ele incorpora pra frente, o senhor tá com a joelha e o Brasinha fica ajoelhadinho também. Agachadinho, né? Agora vai. Vou. É mais ou menos nessa sequência, geralmente. Agora? Marmô fica em pé, curvado. Aí seu tatá fica sentado, né? Depois que seu tatá sai, ele vem ajoelhado, seu tatá, na verdade, né? E o Brasinho vem agachado. E vai embora, catando cavaco. Nossa senhora! Não, agora tá uma dor. Tá lá pra você. Uma dor agora. A sua veio também. Ele falou que é pra vir. Muito foi pra, só pra complementar. Ai, meu Deus. Tá tudo bem? Olha. Nossa, tá atordoado. É. É. Pronto? É. Tá tudo bem? Começou. Já terminou. Começou. Já terminou já, meu querido. É, duas horas tá incorporado aí. Ó, quando as pessoas voltam do transe mediúnico, eu normalmente pergunto como elas estão se sentindo. Você já pode falar já? Tem luz aqui que pode acender? Tem. Acendeu a luz aqui, vai. Eu tiro. Peraí, eu vou tirar esse modo aqui da noite. Você. É, como você está se sentindo agora? Estou me sentindo. Com as pernas doendo. Meio adormecida, mas. Estou me sentindo bem. Estou normal. Tá se sentindo bem? É, não tem como explicar assim, tô. É, tô tranquilo, assim, tô leve, assim, mas. Estou a dormir. É, normal. Dá uma sensação de nada alegria, de contente, assim, não sei porquê, mas. Suavidade, meu paz, né? É, mas me fica meio adormecido meu pé. Tá. Nossa. E quando você tá. Em transe, assim, você... No começo era pior, né? Doía mais, assim. Meu punho doía bastante, até. Uhum. Por conta do seu marabu, acho que força demais, meu. Ele força? Ele fica no braço, mas tá melhorando cada vez mais. Tá? Né? É, que nem agora, esse já não tá mais doendo, não. Uhum. E você, quando tá, assim, em transe, a sua mediunidade é consciente, semiconsciente ou inconsciente, você acha? Então, eu não sei, eu... Não sei o que acontece, o que aconteceu, ou o que falou. Tipo, como se você estivesse dormindo, assim. É porque você tá com cara de quem dormiu. Tem hora que parece que eu tô enxergando, de fato. Parece que eu tô enxergando, assim, que... Você me consegue. Parece que abre o olho, né? Mas eu não... Realmente não... Não sei o que se passou, o que falou, perguntou, onde eu estava exatamente, se eu estava aqui, se eu estava ali, se eu estava aqui, parado até agora. Uhum. E você talvez tá eu perceba o movimento, assim. Teve hora que parece que o corpo estava maior, assim, estava grande, né? Uhum. Agora, por último, assim, parece que estava... Parece que minhas pernas estavam não mais grossas, ou estava passando a mão em alguma coisa, estava diferente, estava esquisito. Uhum. Mas eu não sei falar nada. Amanhã daí só vai piorando, aí amanhã eu já não lembro mais nada de uma vez. Entendi. Se vier alguma lembrancinha, tinha que ser agora, porque daí passou, vai passando os dias, aí fica... Vai capar, não lembra nada mesmo. E aí parece que eu nem falo pra ela, mas não foi uma semana passada lá mesmo, tá? Não fomos lá no fundo, porque tem que dar passagem, né? Entendi. Vai dando o branco conforme os dias, vai... Aí some. Se eu não notar, ou se ela, se não tiver ninguém perto pra falar, faça batido. Eu não faço nada que ele espere, porque eu não lembro. Claro, claro, faz sentido. Que nem, se ela receber, assim, e falar pra mim, fala pra ela fazer tal coisa. Sim. Até embora, até eu falar pra ela, já fica tudo pela metade, já picado, já. Entendi. Ah, falou que é pra você... E aí ele cambonhando ela, por exemplo. É. Então? Então eu não sei de que se trata, se é totalmente inconsciente ou se é metade, eu não... Sim, algumas sim. Ações, às vezes, parece que dá pra lembrar, assim, de forma, o jeito que fica. Mas tem hora que nem é hoje, assim, eu tô meio sem saber o que aconteceu, né? Tô meio perdido. Tá certo. Parece que eu não tô muito... E você muito frequenta... aqui ainda, mas eu já sei que eu tô... E você é um bandista? É. A casa de oração que a gente frequenta, no caso, né? Uhum. É tipo um... ele segue as duas linhas, né? Sim. Mescla um pouco dos dois ensinamentos que a gente aprende que, na verdade, não tem ensinamento, né? Os orixás, os guias, não tem uma religião, né? Eles são relação livre, né? É, então, eu acho que... Quer dizer, o que a gente aprende lá, né? No nosso ponto de vista lá, né? Não claro. Tem nada a ver com ninguém, assim. Sim. Mas, respeitando todos, né? Respeitando todos. Sim. Cada um tem sua religião, né? Seu evangélico, jeito. Católico, espírita. Bandista, só candomblésista, né? Cada um. Sim. Espírita, cada um segue sua religião. Mas tá. A gente aprende e tem a fé de que os nossos guias orixás não se importam com isso, né? Claro. Eles importam com o que a gente pensa e fé, do não, jeito que trata eles, né? Assim, é. Seguir nossa fé e assim por diante. Né? O que as suas entidades trouxeram para você de bom na sua vida? Assim, como praticante da religião, fez você crescer, o que elas trouxeram de bom? Assim, como ninguém conhece eu, não tem como saber, né? Mas as pessoas que conhecem eu sabem que eles trouxeram eu, né? Que eu tô aqui até hoje, né? Tipo, me protegeram, me deram as coisas que... Conforme o merecimento eu alcancei, né? Até hoje. Enfim, né? Eu tenho tudo que eu tenho. Eu tenho esposa, eu tenho minha casa, tenho meu carro, minha moto, enfim. Sim. Não só coisas materiais, né? Mas sim. Já aproveitando o embalo, né? Seria isso também, né? Eu moro sozinho, tô tranquilo assim, eu tenho minhas coisas, tenho meu sim. emprego. Sim. Então, tá certo. Tem meu crescimento conforme o merecimento, né? A gente também fez muita coisa errada, faz até hoje. Uhum. Então, tem hora que... Parece que não vai, né? Mas a gente tenta concentrar e pôr a cabeça em ordem pra abrir esses caminhos, né? De uma vez, pra ver se... E é isso que eu acredito que eles passam pra mim, né? Mas é que eu não consigo acompanhar, né? Porque eu não tô aí, daí eu acredito. É. Infelizmente, ainda não sei se eu vou desenvolver uma habilidade de escutar, de ter uma intuição antes, alguma coisa assim, pra melhorar, né? Mas, sim. Enfim, agora não tem como eu... Recebo eles e eles falam, ajudam as pessoas, né? Eu não tenho como saber o que... É. De vez em quando falo, né? Fala pro menino fazer tal coisa, mas... É. Eu não tô ali presente, eu não tenho como perguntar alguma coisa, né? Sim, sim. Talvez o que eu pense, eles às vezes atribuem e falam, ah, ele queria tal coisa, né? Mas... É isso, eu não tenho acesso a eles, né? As pessoas que estão claro. Em volta que me aconselham, né? Eles falaram isso, falaram aquilo. Tá bom, então. Olha, eu quero agradecer em nome de todos aí que estão... acompanhando o nosso trabalho, agradecer a você, aos cambones, os amigos que aqui ajudaram a desenvolver esse trabalho aqui hoje, nessa noite, de poder proporcionar esse conhecimento junto com os guardiões, viu, Hugo? Muito obrigado. Agradecer, né, também de estar podendo participar, né, da casa de oração, né, do Kleber, no caso, aquela, que eu não consigo falar o nome dele. Maria das Candeias. Na casa de oração, Caboclo do Binambá e Maria das Candeias. Maria das Candeias, agradecer ao Kleber, né, que está passando todo esse ensinamento para a gente, que não, de certa forma, é ele que nos está fazendo evoluir, né, porque esse ensinamento que nos trouxe essa firmeza, esse pensamento desse jeito que a gente pensa, né? Que os guias doutrinados dessa forma estão fazendo a gente conquistar nossas coisas, né? E fazendo ajudar as pessoas, né? A nossa intenção é ajudar as pessoas a enxergarem seus caminhos, né? Não só trazer luxo para nós, né? Ah, claro. Então quer o guia para ajudar a ganhar na Mega Sena, essas coisas, nada a ver, né? Nada a ver. A intenção é ajudar as pessoas que estão perdidas, né? Porque se nós já encontramos, perdida, beleza, espiritualmente, né? Se a gente já encontrou nossos guias, ótimo. Sim. Agora vamos tentando trazer eles mais firme, mais com os poderes mais aflorados para poder ajudar as pessoas que estão naquela, será que é isso, será que não é, eu vou aqui, eu vou lá, eu vou me matar, eu não consigo minhas coisas, não sei o que lá, então, esse tipo de coisa, assim. Tudo isso agradeço ao Kleber, né, que é nosso Pai de Santo hoje, que conduz a casa, né? Caboclo do Binambá, Baiana Maria das Candeias. Então, fico agradecido também de poder estar disponibilizando. Não sei se ficou muito bom, né? Ficou meio... Não, é o conteúdo. Ficou perfeito. Olha, muito obrigado. Então, e quem sabe até uma próxima vez com outras entidades e eu talvez até com as mesmas, viu? Com certeza. Muito obrigado. Gangue é marabô, aí ganga, ganga, ganga é um bicho só. Eu fui no mato, ganga, colhi esse boi, ganga. Eu vi um bicho, ganga, de um olho só. Eu fui no mato, ganga, colhi esse boi, ganga. Eu vi um bicho, ganga, de um olho só. Lá vejo, ganga, ganga, ganga é marabô, aí ganga, ganga, ganga é um bicho só. Deixa eu ver. Pode ir para o Exu. Salve o povo de Ganga.